o café não demorasse tanto pra me dar o troco. Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco, pior que eu nem sou de rolo. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo, pior que eu nem sou vaidoso. Quero ouvir. Eu não teria me apaixonado, mas aconteceu. Foi mais forte que eu e você. Titaúna quer que eu vou se encaixar na sua, aqui mesmo na rua. Era pra ser agora, quando é pra acontecer. Patrocinador oficial Corpus HP, Feira de Santana. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem da hora do almoço pra cortar o cabelo, pior que eu nem sou vaidoso. Quero ouvir. Eu não teria. Como é que é? Eu não teria, mas aconteceu. Foi mais forte que eu e você. Diz aí, quer que eu, como é que é? Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua. Será agora, quando é pra acontecer? Tem dia, lugar e tem hora. Quer que eu ou faça a minha vida se encaixar na sua, aqui mesmo na rua. Era pra ser agora, acontecer. Tem dia, lugar e tem hora. Se a moça do café não demorasse tanto. E quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho.